quer passar de ano, então cola na minha. O malandro mais procurado desde escadinha. Rolex, cai a noite duplex. Mas quando o dia raia, eu tô no triplex. O lema dela é codeine sex. Deve ser por isso, she better than my ex. Subindo, descendo, fazendo dinheiro, ganhando a malícia, menino vai vendo, ela só quer dinheiro. Bunda grande na espacial. Ontem meu lado bom, hoje é meu lado mal. Ela toma mais uma dose, não se aguenta, vai pra pista, despista a revista, a lista me olha e pisca. Hipnotizados pelo seu decote, são os seus pretendentes, mas ninguém te pega forte. Quero te tirar daqui, fazer sumir sua lingerie no êxtase. Ela desce e mostra o fio dental. Só quem conhece seda sabe o que é original. Uma menina má comigo no apartamento. Subindo e descendo é o que eu quero no momento. Já não sei por que você me chama de cachorro, se quando eu paro você pede pra latir de novo. Você sabe que eu gosto de ver o seu corpo suado por cima mandando ver. Vai, vai. Rebola gata, vai, não para. Vai. Rebola gata, vai, não para. Vai. Rebola gata, vai, não para, sobe por cima da vara. Vai, vai. Rebola gata, vai, não para. Vai. Rebola gata, vai, não para. Vai. Rebola gata, vai, não para, sobe vai, por cima vai, da vara. Ela deve ter deitado pra entrar na calça. Ela é a mais ardente, quente como brasa. E ela sabe que eu gosto, sabe que eu piro, sabe que eu quero e sabe que eu posso. Ela deve ter deitado pra entrar na calça. Ela é a mais ardente, quente como brasa. E ela sabe que eu gosto, sabe que eu piro, sabe que eu quero e sabe que eu posso. Ela é ninfomaníaca por natureza. Na sala, na cama, no quarto, na mesa, ela começa a jogar igual um quarterback. Mas não é as fake que te engana na internet. Ela deita na cama, acende um fininho. Ela pega meu taco e pega com carinho. Depois da sessão privê tem a sessão filminho. Depois da sessão de kank tem o marroquinho. Eu tô no topo, gata, eu tô muito louco. De cafajeste Don Juan, todos têm um pouco. Mas quem dera que fosse todos na favela, o nosso mundo ia mudar pra uma nova era. Ela se aproxima, ela já tá por cima. Quer entrar no clima por pouco deína. Um rolê pelo bairro, inveja nas meninas. Dentro da suíte ela já tá no clima. Rebola gata, vai, não para. Rebola gata, vai, não para. Rebola gata, vai, não para. Sobe por cima da vara. Rebola gata, vai, não para. Rebola gata, vai, não para. Rebola gata, vai, não para. Sobe por cima da vara. Ela deve ter deitado pra entrar na calça. Ela é a mais ardente, quente como brasa. E ela sabe que eu gosto, sabe que eu piro, sabe que eu quero e sabe que eu posso. Ela deve ter deitado pra entrar na calça. Ela é a mais ardente, quente como brasa. E ela sabe que eu gosto, sabe que eu piro, sabe que eu quero e sabe que eu posso. E ela sabe que eu posso, sabe que eu piro, sabe que eu quero e negócio é negócio. E ela sabe que eu posso, sabe que eu piro, sabe que eu quero e negócio é negócio. E ela sabe que eu posso, sabe que eu piro, sabe que eu quero e sabe que eu posso. E ela sabe que eu posso, sabe que eu piro, sabe que eu quero e negócio é negócio. Yeah, mixtape de origem nobre, daquele jeitão. Foda-se os invejosos. Yeah.